Climatério e menopausa. O climatério é um período na vida da mulher que compreende aproximadamente a fase entre os 40 e os 65 anos, período em que a mulher passa da fase reprodutiva, fértil, para a não reprodutiva. A menopausa é a última menstruação da mulher e marca duas fases do climatério, pré-menopausa e pós-menopausa. Pré-menopausa. A produção do hormônio feminino, o estrogênio, começa a diminuir alguns anos antes da instalação da menopausa, última menstruação. Nesta fase, os sintomas mais comuns são as irregularidades menstruais, já que a parada da menstruação raramente ocorre de maneira abrupta. Nesta fase, já podem existir sintomas, como onda de calor e suores noturnos. Pós-menopausa. Esta fase inicia-se um ano após a última menstruação, menopausa, que ocorre geralmente em torno dos 50 anos. Caracteriza-se por ausência de menstruações, amenorreia, perda acelerada de massa óssea, aumento do risco cardiovascular e atrofia urogenital e de pele. O que é TRH? TRH significa terapia de reposição hormonal, ou seja, é um tratamento que repõe ou complementa o estrogênio que o organismo não é capaz de produzir, equilibrando assim o sistema hormonal da mulher climatérica. A terapia de reposição hormonal restabelece os níveis circulantes de estrogênio de maneira a eliminar ou atenuar a sintomatologia climatérica e atuar preventivamente contra o aparecimento de doenças relacionadas à deficiência de estrogênio prolongada, como a osteoporose, as doenças do coração e das artérias. Sintomas climatéricos. Ondas de calor. Sensação de aquecimento de face e tronco, podendo se espalhar para todo o corpo. As ondas de calor podem aparecer em qualquer hora do dia e, às vezes, chega a ser tão desagradável a ponto de interferir nas atividades do dia a dia. Suor. Geralmente, acompanha as ondas de calor. Libido. Libido é o termo utilizado para se referir ao desejo sexual. A libido pode estar diminuída no climatério por vários motivos. Entre eles, o ressecamento vaginal é queixa frequente, tornando as relações sexuais dolorosas. Irritabilidade. A mulher torna-se mais sensível emocionalmente. Situações cotidianas consideradas normais podem lhe causar irritação e ansiedade.